soubesse o que sinto agora, largava tudo e vinha embora, assim parado o meu padecer, porque estou louquinho por você. Você tá louca, louca, louca de amor, também tô louco, louco, louco de amor, você tá louca.